Eu vim do gueto, aonde a paisagem nunca foi bela, onde os contos são fatos, não semelhante a Cinderela. Deixa que me apresento, antes de nada prazer, eu sou aquele que traz a verdade pra você, que bota lenha na fogueira. Vai, estica o chiclete, faz o chicote estralar, pros boyzão pede breque, entender que nós não tá no bagulho de brincadeira. A denúncia é real e o ódio corre na veia. Já resisti à covardia que impuseram pra nós. O rap aqui é seu troco, hoje somos seu algoz. Me mostrar que nas favelas ainda tem um montão sonhando com um salário decente, alimentação, para não ser obrigado ser portador da quadrada. Pra te deixar no terror, ponta a cabeça sua casa, te arrastar pelo cabelo no piso da mansão. Cadê a senha do cofre? Não tem bom pro caixão. Eu vim do gueto, aonde a doença que nos ataca não é febre amarela nem gripe, é pedra na lata. Que rouba a alma do mano, caiu na sua armadilha. É sistema, tô ligado, conheço sua cartilha. Quando não mando os PM pra resolver os problemas, derrubando os barracos na bala e nós pondo algema. Infelizmente pra vocês o crime se organizou, ontem quem era oprimido, hoje também causador. Do jeito que eu não queria, né, mas fazer o quê? Deixar seu filho chorar por comida, cê vai entender que quando a fome aperta, o homem tem que caçar. A lei da selva é assim, e quem sou eu pra mudar? Eu vim do gueto. Eu vim do gueto. Talvez seja o amor que sinto pelas favelas, que não desisto, insisto, aqui denuncio a guerra. Abrindo o olho do povo, mostro quem é o culpado. Quem sabe um dia o gueto acorda e vê que tá bagunçado. Fiz um castelo e viajei na brisa da minha revolta. Imaginei todos políticos enforcados em cordas, do olho escorrendo sangue, implorando por piedade. É assim que me sinto, vítima da desigualdade. Aqui pra nós falta justiça, cultura, educação, que se reflete na denúncia. Denúncia do meu grau de instrução, que conheci de forma clandestina toda a verdade. Que vocês mesmo joga bomba, a culpa é do Bin Laden. Vai saber que o bagulho não vai mais além. Os lobos em pele de cordeiro na terra é o que mais tem. Camufla bem a verdade pro gueto não acordar. Nós somos a tonelada que pode te esmagar. Eu vim do gueto, periferia, presta atenção, que a base para a mudança de tudo é informação. Tá na hora de parar de assistir a novela. A verdade dos fatos não tá exposta na tela. Se você para pra ver em tudo que foi citado, pela essência do rap, verdadeiros não de embalo. Conhecerás a verdade, o que eles querem de nós. A mão de obra barata, mendigo pelos faróis. E aos que não se sujeitam ao cargo duas opção, ou moradia debaixo da ponte ou na detenção. É desse jeito que denuncio o caos do Brasil, que já faz tempo que sofre. Carai, puta que pariu. Eu vim do gueto. Eu vim do gueto. Eu vim do gueto. Eu vim do gueto. Eu vim do gueto.